Yeah, I wanna shoot. Senhoras e senhores de uma galáxia muito, muito distante, aqui é Malco, eu gostaria de comprar a PSN inteira. Aqui é o Miguel e eu gostaria de ter o melhor superpoder de todos, o superpoder aquisitivo. E aqui é o Moiado e eu gostaria de não ter cálculo renal. Aqui é o Heron e 99% safado e 1% herói. Aqui é o DG e tá tranquilo, tá favorável. Meu Deus! Bom, um assunto muito badalado ultimamente está sendo o lançamento do filme mais fiel de quadrinhos que já foi lançado. Deadpool. Que é um filme muito bom. Tipo, surpreendeu bastante. Na verdade, me surpreendeu porque ele cumpriu o que os trailers estavam todos dizendo. Ele supriu todo o hype que existiu com todos os vídeos promocionais que apareciam o Deadpool falando pro público, usando o poder dele de quebrar a quarta barreira. E, cara, já começando as opiniões, tudo bem, é um filme muito bom, mas não é aquilo tudo que a internet diz que é o melhor filme da história de super-heróis, não. É o mais fiel, mas não é o melhor. Internet, né? Internet faz isso. Internet não, faz gerações. Com certeza. Não, eu acho assim, igualzinho eu já disse, pior do que você mexer com fã de qualquer saga é mexer com fã de Deadpool. É. Os caras não recuam, mano. O filme podia ter ficado uma bosta, que eles iam falar que aquilo é Deadpool. Heron é a prova disso. Ainda é, o Heron é a prova disso. Então, tipo assim, ele correspondeu ao que ele representa nos quadrinhos. Ah, sim, só um adendo, temos uma fanzoca de Deadpool aqui. Marvete? Não, é fanzoca de Deadpool. É específico. Ah, é específico. É específico. Mesmo. É específico. Heron, seu rabo. É, cara, não, o Deadpool tem um super poder de romper a barreira, não só a quarta barreira. Quarta parede, mas a parede do meu coração também, cara. Oh, oh, que cara, que lindo, velho. No, God! No, God, please, no! Oi, ele faz parte do fundo do seu cocoro. É, ele vive no meu cocoro, sem pai da Deadpool Sam. Aí, ó, tinha que usar isso nas minas, mano. Aí você ia lucrar todas. Imagina, você quebra a quarta parede do meu coração. Olha pra pessoa, quê? Oi, tá falando, mano? Qual é a quarta parede? What? Vamos pro meu quarto, bora. Bora. Mas assim, Deadpool correspondeu ao que ele é no quadrinho, ele correspondeu a tudo que os fãs esperavam e os não fãs esperavam. Só que eu achei ele bom, achei ele bege bom. Porque aquelas partes que tá numa ação. Defina bom, bege bom. Seguinte, tá na ação cabulosa. Não, pera aí, só um minuto. Defina o que é bege. O que é bege? Você olha pra esse tempo. Você olha assim, velho, ele é bege. Ele não tem graça. Ah, sim, se você olha pra ele tá bege, tá ótimo. Tá sem graça. Assim, você... Não, tá ali. Se tivesse, se ele fosse azul, seria melhor, mas ele não é. Ele simplesmente está. Ele está. Não cheira nem fede. Não cheira nem fede. Ele é bege, entendeu? Então o que acontece? O que acontece? Ele tá naquela ação cabulosa do filme. Quem não viu, vai tomar spoiler mesmo. Tá numa ação cabulosa. Ah, sim, só interromper. Tem spoiler, tá, gente? Ele enfia duas espadas no bucho do cara e você acha que o pau vai romper. Ele para pra contar a história de como ele ganhou seus poderes. E é o filme sai de uma ação, comédia, zoeira, um drama. Então, um romance. É, um romance. Então você tá puta pilhado, de repente vira um romance. Não, mas aí volta a pilha romance, e vai o romance de novo. Aí quando volta, já tá no final. Nesse romance tem um esquema de zoeira ali também, vai. Ah, não, tá, beleza. A parte de que ele fode a menina em todos os feriados nacionais americanos é legal. Tematicamente. Mas assim, o problema é que a empolgação que você tá com a ação dele cortado pra parte, mesmo sendo romântico, tem comédia, mas aí vira uma comédia romântica. Então, ok, típico do ator, né? Que vai fazer o Deadpool fazer mas aqui, eu não conheço tão a fundo quanto o nosso amigo Heron, o Deadpool, mas eu vou defender aqui o filme. A questão é o seguinte, o filme desde o começo, ele já te estabelece tudo o que vai ter no filme. Ele já te avisa, é estereótipo, vai ter... Ele já avisa na tua cara, é um filme de romance, ele fala na zoeira. Até porque eles fizeram um treino do Dia dos Namorados, só focando no romance. Que com certeza levou muita menininha desavisada pro cinema. É. E é interessante que o filme, ele já começa Eu achei sensacional a questão de, em vez de passar o nome do diretor e tal, ele vai te avisando. Vai ter um cara em CG, esse filme vai ter um vilão... inglês, claro. Inglês, entende? Tipo, é algo que ele já te joga na cara... Pra você não ter argumentos de reclamar depois. Afinal de contas, é um filme honesto, né? Porque, por exemplo, ele se propôs divertir a todo mundo que foi pro cinema. E você sai de lá satisfeito, cara. Com a barriga doendo, cara, de tanto que você riu. É o melhor filme da Fox, indubitavelmente. A Fox tá de puta parabéns pelo marketing que ela fez no Deadpool. Nessa criação de um trailer romântico, de um cartaz romântico. Fez aquele cartaz de emoji, né? Que emoji é a sensação do momento. Fez um cartaz de emoji do Deadpool. Muita gente não deve ter entendido, mas pra quem entendeu... Eu acho assim, o Deadpool é um herói anti-herói muito bacana. Mas ele faz muito mais sucesso sendo BR do que não sendo BR. Isso é uma indubitável. BR e Deadpool são irmãos gêmeos. Eles são irmãos siameses, eles andam juntos. Então, eu acho o Deadpool... foi um filme muito bom, mas ele deu um estouro, um boom muito maior no Brasil do que daria fora. Eu acho que se fosse pra pegar só por fora do que ele é, ele não tinha feito tanto sucesso. O que aconteceu, um paralelo a isso, é Mega XLR, que no Brasil ele estourou pra caralho com Guilherme Briggs dublando ele, e no exterior ele não fez tanto sucesso assim, tanto que foi cancelado. Cara. Então o Deadpool se relaciona muito com o humor brasileiro. Então eu acho que por isso que o brasileiro ficou tão apaixonado por ele. Mas uma coisa que eu gostei do Deadpool é que, apesar dele ser aquele estilo loucão, todo zoado, as pessoas não absorveram o estilo Deadpool e não passaram aquilo fora do cinema. Você viu o Deadpool, gostou, mas você não imita ele do lado de fora. Diferente do que acontece com outros personagens, por exemplo, Coringa do Letter, teve muita gente achando que era Coringa do Letter. Infelizmente, a internet foi bombardeada com pseudos Jokers, incrivelmente. Do Heath Ledger mesmo. Ah, o Heath Ledger. O V de Vingança virou ícone de movimento socialista nacional, o ícone de movimento. E não tem nada a ver, cara. Se você for pegar e mostrar pro. Amor, eles transformaram seu personagem nisso. Ele falou assim, velho, eu fiz um personagem que se vinga dos outros, não que é politicamente correto ou politicamente incorreto. Então houve uma aversão do personagem. Por causa de uma frase. No Deadpool, não. As pessoas viram, gostaram, mas não absorveram o Deadpool pra si. Você não acha que não é porque falta ali um, vamos dizer assim, um ideal pro personagem? Porque o personagem mesmo não tem um ideal pra mostrar. Porque, por exemplo, vamos dizer, V de Vingança. Querendo ou não, ele tinha um certo ideal que foi deturpado com o filme. Tudo bem. Isso aí mudaram muita coisa se for comparar com o quadrinho. Mas o Deadpool não tem um ideal, ele tá ali pra ganhar dinheiro. O filme, né? No filme, no quadrinho. E foi extremamente honesto, cara. Eles falaram o seguinte, ó, o filme é isso e é isso aí. Não, aquela abertura do Deadpool mostrando o que vai ter no filme, igual a gente já falou, CG e um vilão isso e aquilo, foi uma jogada genial. É por isso que eu falei, a Fox acertou o caminho. O caminho que a Fox tem que seguir é o mesmo do Deadpool. Não precisa ter uma grana fodida pra fazer um filme bom. Você precisa ter um diretor bom, uma criatividade genial. E um ator com muito dinheiro no bolso botando uma pilha inacreditável. E um ator querendo fazer a coisa. Porque se você pegar uns atores que não quer fazer as coisas também... Esse filme não seria nada sem o Ryan Reynolds, cara. Não seria nada, absolutamente nada. O cara abraçou totalmente o ideal do filme. Ryan Reynolds fez com Deadpool o que Robert Downey Jr. fez com Tony Stark. Sim. Ele se transformou no personagem. Ele se tornou o personagem. Tanto que no quadrinho, hoje, o Tony Stark tem o rosto do Downey Jr. Uhum. Sim. Tem isso. Foi alterado por causa dele, porque ficou tão bom que alterou. Eu não duvido que aconteça também com Deadpool. Mas ele não tem muito rosto, né? Mas tem, vai. Eles devem trocar a roupa, os detalhes da roupa. Isso provavelmente deve acontecer. Aquela roupa ficou... Só que tem que lembrar que pode ser que não, na verdade. Porque as HQs são da Marvel. O filme é da Fox. E aí entra a questão ali, inclusive, do Quarteto Fantástico. Eles interromperam, eles não estão fazendo mais o Quarteto Fantástico na Marvel. É justamente por causa disso, pra não dar propaganda, não dar o Ibope pra Fox. Então, eu acho, sinceramente, que esse filme não vai influenciar em porcaria nenhuma nas HQs. Você acha que continua a mesma coisa? Eu acho que continua a mesma coisa. A gente até vê muito pessoal comentando que não tem material boneco, não tem quase nada de Deadpool. No mercado. E não tem quase nada ainda do filme. Vai se manter da mesma forma que o impacto vai ser semelhante com o de X-Men. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Todos os filmes dos heróis da Marvel que a Fox fez, não, praticamente não influenciou nada nos quadrinhos. Sim. Mas é como a Marvel começou a produzir os filmes dos heróis que elas têm direito de produzir, como fez um grande estouro de sucesso por causa do Iron Man, que era um herói, na época, bem... B-side. Como eles tinham vendido todos os direitos dos heróis A, né? Eles tinham que pegar o pessoal mais B, que começava pelo mais B. A cagada foi vender o X-Men inteiro, velho. Cara, o tanto de possibilidade que você tem. Não, venderam os dois carro-chefes, né, cara? Tipo, venderam X-Men e Quarteto Fantástico. Era isso que eu faria, Pablo. Na verdade... Não, eles venderam a titularidade mutante. Ou seja, a Marvel não pode usar mutante em nenhum dos filmes dela. E, na verdade, a Marvel tá tentando, em uma jogada muito esperta, de retirar o termo mutante dos quadrinhos. Kamala Khan, a nova Miss Marvel, ela, o jeito que ela ganha os poderes, se fosse há 5 anos atrás, ela seria chamada de mutante. Ela, nesse quadrinho, mostra que os poderes dela são inumanos. Então a Marvel já está inserindo o inumano no lugar do mutante nos quadrinhos. Eles querem cortar os mutantes dos quadrinhos. Isso já é uma estratégia, já vindo do Agents of S.H.I.E.L.D., da série, que eles já estão preparando o caminho para lançar o filme dos Inumanos em 2018. Pois é, mas e todo o arco já lançado de quadrinhos de Inumanos? Então, é porque é essa questão de também Inumanos antes não era tão conhecido. Não fazendo a parte da primeira linha. Essa é a Marvel querendo pegar esses heróis que eles têm direito pra produzir filmes, reverter a situação, colocar eles no topo e deixar os heróis que a Fox tem como direitos embaixo. Oh, motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face fucked a topographical map of Utah. Exactly. E outro ponto que a Marvel conseguiu, foi uma grande vitória, é trazer novamente o Homem-Aranha pro filme. E isso aí foi uma briga inacreditável, né, cara? Queria saber do arco, detalhes mínimos desse arco. Uma treta muito louca, velho. Na verdade, tinha muita coisa na internet, porque quando teve o vazamento dos e-mails da Sony, tinha muito e-mail falando sobre essa negociação da Sony. Teve praticamente toda a transação, né? Teve muita coisa. Eu não vi. Dá uma procurada. Isso devido à falta do sucesso que foi os dois espetaculares Homem-Aranha. E o ator era bom, velho. O ator era bom. O Garfield e a Emma Stone, eles ficaram muito bons, cara. Ficou legal. A Emma Stone, eu achei a atuação dela meio morta. No, God! No, God, please, no! Aquele o ator que fez o... É dele. O Eletro. Não. O Jamie Foxx. Nossa, velho. Nossa, aquele cara. Cara é demais. É indiscutível que o elenco foi brilhante. Cada um representava realmente os personagens. Só me incomodou um pouco o Harry Osborn. Achei meio goth, meio emo demais. Mas todo o restante do elenco ali era sensacional. Mas eles tentaram reconstruir, reformular a história do Peter ali, aquela... questão de coisas secretas envolvendo o pai dele, que o pai dele que desenvolveu a aranha. E querendo ou não, mudaram um pouco a concepção do Peter, né? Porque ele é um estereótipo de nerd. E nos novos filmes ele virou um cool guy. Tipo, sim, mas não dá pra gente identificar. É interessante, mas é porque o Peter do Espetacular Homem-Aranha é muito parecido com o Peter do Universo Ultimate. Ah, sim. Né? E ele não, ele é nerd, inteligente, mas ele não é aquele estereótipo do Peter dos quadrinhos de anos atrás, e óculosinho, engomadinho e tal. No Universo Ultimate eles mudaram isso, é o que quiseram passar no filme. Como o Universo Ultimate é mais recente, eles usaram o estereótipo do nerd atual. Sim. Se a gente fosse nerd do passado, a gente não estaria gravando esse podcast. Isso é verdade, né? E é esse fator de não sucesso dos filmes que fez com que a Marvel conseguisse puxar o Homem-Aranha de volta pra eles. é o que pode acontecer com o Quarteto Fantástico. Que vemos um histórico de dois filmes nada bons. Péssimos. Com um elenco nada bom. Dez. Depois vão fazer um reboot, que era interessante. Pegou um diretor, um cara que fez um grande sucesso com Poder Sem Limites. Certo, que é um bom filme. O cara queria fazer um filme de ficção científica e não tão herói, que poderia dar certo, que um pouco da pegada desse último Quarteto Fantástico tinha, só que com a influência da Fox, que queria fazer do jeito delas. E teve um conflito entre produtores, diretor e até no elenco se envolveu nisso e acabou saindo... Tá dando tudo errado. Tanto que o diretor mesmo disse, ele tava revoltado, né, na época do lançamento do filme, que ele disse que o filme não seria daquela forma ali se a Fox tivesse deixado ele trabalhar direito. Porque eu, particularmente, gostei muito da origem do quarteto no novo filme. É muito bacana, cara, aquele esquema das cápsulas viajarem para outra dimensão e os quatro entrarem em contato de forma diferente com o local ali. Por exemplo, o Tocha Humana, ele só pega fogo porque a cápsula dele pegou fogo enquanto ele viajava entre as dimensões. O Coisa, ele só virou Coisa porque entrou terra dentro da cápsula dele. Imagina se o cara lá dentro da cápsula tivesse com diarreia. Nossa, cara! You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. Embora que o último Deadpool da Fox, nossa, que o Ryan Reynolds não se envolveu direito, ele virou baraca, né? Virou baraca! Não, falar nisso, gente. Wolverine, os dois é ruim. Agora vai vir Wolverine ou do Logan. Wolverine. Só eu que tô tendo uma pequena impressão de que X-Men Apocalipse vai ser uma merda inacreditável. É lógico que não. Tem alguém achando que esse filme vai ser bom? Cara, cara, os trailers estão muito estranhos, velho. X-Men Apocalipse pra mim se resume a duas coisas que eu gostei. Duas? Vou listar três coisas que eu gostei. Jubileu. Maior horror. Ficou na... Jubileu ficou legal. Apareceu um segundo no trailer que ficou legal. A introdução do Mercúrio, colocaram o Mercúrio na equipe, que eu acho que ele novamente vai roubar a cena, de alguma maneira. Aquele Mercúrio ficou muito legal. E o Mal se veste melhor. Se você ver o cartaz dos dois, assim, você vê lá os X-Men todo mundo de preto, colando, parecendo o Bop. E a galera, os Cavaleiros do Mal, com a sopa foda do caralho. Tipo assim, você vê que mó fiel, velho. Você falou Psylocke, mó fielzona lá, assim, ó. A roupa dela, o estilo dela, a atriz ensaiando, você vê os make-ups, ficou legal pra caramba. Enquanto isso, você pega lá Sansa Stark no outro lado. Aí que moleque fez o Ciclope lá. É do céu, cara. Não sei. E aí nem disso tem aquele Apocalipse. Não, até do outro lado tem a cereja do bolo, né? Qual? Apocalipse e Van Uzi. Apocalipse Power Ranger do outro lado. Genial, velho. Ah, não quero nem falar, do X-Men, não. Vou esperar o filme passar pra me falar. Eu vou falar mal pra caralho. Vai que o filme é bom. Tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista. Assim, Bryan Singer tem sua moral. É por isso que eu ainda acredito que o filme pode ser bom. Mas eu acho que eles deveriam dar oportunidade para outros diretores assumirem os X-Men. Porque o problema é quando o diretor sobe no salto, né? Pois é, porque Bryan Singer tem X-Men 1 e 2. Pulou fora do 3. Não fez o First Class. O First Class eu achei... É o melhor. Eu achei muito bom. Aí Bryan Singer volta com o rabo entre as pernas. Por favor, deixa eu voltar. Aí vai e faz o Dias de um Futuro Esquecido. Dias do Futuro do Pretérito Perfeito. O filme, até hoje eu não sei se ele é bom ou se é ruim. Pra mim ele tá ali no meio termo. Seus momentos. Ele é legal. Ele tem seus momentos bacanas. É aquela maneira de dar um reboot, mas com... Sei lá, é complexo, confunde. Porque eles tentam ignorar tudo que já fez pra dar outro caminho, mas essa maneira de ignorar tudo começa a bagunçar. Já dá um nó aqui, peraí, não, volta. Nó já deu essa explicação. Parece passar esses filmes, cara. Não, pois não, o nó já deu uma explicação, imagina os filmes. Então, já é complexo. Aí agora ele retorna pra uma história que nos quadrinhos é um marco, né, dos X-Men. que é a saga do Apocalipse. Sim. Inclusive tem uma outra mídia, no caso, que é o desenho, aborda essa parte do Apocalipse, que é muito bacana. X-Men Evolution? É. Nossa, legal mesmo. Cara, X-Men Evolution, eu vou te falar. Aquela hora que o Magneto puxa um satélite do céu, velho. Nossa, eu fiquei louco lá em casa. Não, o mais legal é o desespero. O Magneto entrando em desespero, né, cara? É. Sabendo que tem um cara que é mais bichão que ele. Ué, porque realmente, cara, o Magneto assim, dozinho, ele explica que ele é classe S, eu acho. Ele e o Xavier. A Jean. A Jean, não, a Jean é mais classe S, não é não? Não, eles são classe A, né, eu acho. Eu sei que ele, o Xavier, é uma classe. E a Jean é uma classe acima dos dois. É, mas ela só é uma classe acima por causa da Fênix. A Fênix. É, pela Fênix. Ela só se torna a classe superior quando a Fênix, o pássaro flamejante, a galinha incorpora. De fogo incorpora na mina. É, tanto que ela dissolve o Xavier, né? Não é. Eu olhei pra ela assim e falei assim, o Dr. Manhattan agindo. É quase isso. Doutor Marrado da Marvel. É, o Doutor Marrado da Marvel com teta, né? Bem que todo Marrado podia ter uma teta, se quiser. E ruiva. E ruiva. No, God! No, God, please, no! Mas voltando no Deadpool... Sim. Nossa. Um sucesso inesperado, acho que até a Fox se surpreendeu. É, porque ela não investiu nada. Filme, né? Ela investiu mais no marketing do filme do que no próprio filme. Já passou o orçamento do filme muito. Será que eles não estavam esperando fazer isso que fez? Por isso que não tem bonecos, não estavam preparados pra isso. Não, eles nem imaginaram isso não. Porque, por exemplo, eu fico imaginando o pessoal da Fox lá vendo Deadpool ultrapassar tudo na estreia. Foi. Ele ultrapassou todo mundo. Ele ultrapassou todo mundo. Quando eles viram que... 58 milhões? Não, muito mais. Quando eles viram que o filme ia dar certo, o pessoal tava correspondendo, aí eles começaram a investir pesado no marketing, que aí foi aquele negócio, que aí começou aquele tanto de trailer, de propaganda. 12 dias de Deadpool que teve no final do ano. Cada dia tinha uma estreia, tinha uma coisa nova. Mostrou ele com suéter, mostrou ele com... Ele ensinando a cuidar dos seus tomatinhos. É, cartaz de cuidar dos cartaz dos anos 60, estilo anos 60, eu acho, não me engano. Então acho que foi isso, que eles viram que ia dar certo. Como eles não podiam investir mais no filme, porque eles já estavam tudo pronto, eles investiram em marketing pra atrair mais galera. Deu de bilheteria, né? É. Largou brinquedos, que é a maior fonte de spoiler do mundo, brinquedos hoje. Bom, sobre as piadas do filme, cara, foram muito felizes. Extremamente felizes. Cara, Liam Neeson. Ele na janela, pensando, e a Morena lá, esqueci o nome da personagem. Morena Bacarina. Pergunta, mas o que você tá fazendo na janela? Não, eu tive um pesadelo. Sonhei que eu raptava a filha do Leonissa. Duas vezes. Mas todo mundo sabe que ele é só um péssimo pai. Muito bom, cara, muito bom. Aprendei isso aí. É, todas as piadas com outros filmes, com os próprios filmes. Com ele próprio, o bonequinho do Baraka foi genial, velho. Ele tá nosso. As piadas com Lanterna Verde, que ele interpretou. Sim, que não quer um traje. Infelizmente verde. Ele interpretou uma piada. Com o próprio Ryan Reynolds, com os outros heróis. Com a própria Fox. Com a própria Fox. Cara, curtindo a vida doidado. Eu ri demais quando ele chega na porta da mansão Xavier e o Colosso abre a porta. Porra, cara, toda vez que eu venho aqui só tem vocês dois. Até parece que só tem vocês dois aí dentro. Que é? Aí ele zoa, ele fala assim, não, que a gente não teve orçamento pra pagar os outros mutantes. Ele meio que vai na ironia, né? Parece que a Fox não tinha dinheiro pra pagar os mutantes. É. Aquela parte que a gente fala, pra que eu vou pra mansão que explode 3 a 4 vezes por ano? É sensacional. Vamos falar nisso, alguém falou, acho que foi o Thiago que falou aqui agora. Cara, que colosso foi aquele, velho. O colosso tava muito show de bola. Cara, nossa, foi o... Melhor, acho que o melhor colossal. Personagem de CG que eu vi, de super-herói, que eu já vi em filme, cara. Colosso tirando o Iron Man, assim, né? Vamos combinar. Mas o colosso, cara, ficou magnífico, cara. E o melhor, mantiveram o sotaque dele. Nossa, cara, delícia. O café é maior... café é a refeição mais importante do dia. Você tomou o café hoje? É interessante, né? Eles colocam mesmo o estereótipo do personagem russo ali, aquele cara Modern Russia. E ele é grande e bruto, só que o cara tem um coração mole, né? E é gentil. Todo... É. Ah, aquela mulher era anjo lá. Oh, estou vendo o seu... Oh, no, you're a beautiful woman. Beautiful woman, foi muito bom e, tipo assim, dá pra ver que o não é o melhor efeito especial, mas é o efeito... com pouco orçamento que ficou mais fiel. Sim, sim. Não, cara, foi bem, cara. Aquele rosto de CG foi baseado em algum ator ou eles se inventaram? Alguém sabe? Não, é de um ator mesmo. O cara usa uma roupa lá cheia com os pontos e é baseado no rosto dele. Eu acho mesmo. Que não é do ator que fez, até porque o Colossus trocou o cara que fazia ele. Era o gordo. Na metade do filme trocou, tiveram que pegar outra pessoa pra pegar ele. Até sim. Por isso que o Colossus foi o último efeito a ser finalizado no filme. A última coisa, essa filme parece que deu muito problema, né? Deu muito problema. Atrasou por causa disso, né? Não, mas assim, tem muito filme que teve orçamento, tipo, mil vezes maior, que os efeitos são muito mais cacados. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Uma coisa que eu gostei na parte do Colosso é quando ele é introduzindo aquele aparece, que a repórter tá falando que tem uma pessoa X na cidade e tal. Que aí ele fala junto com a repórter, vestindo um traje vermelho, e ele bate na mesa e chama a míssil. Eu achei assim, nossa, velho, ele vai chegar lá, mas vai chegar dando porrada no Deadpool, que ele sai da mesa muito puto. Aí chega lá, Deadpool, venha com a gente. Tipo, se o cara é gente boa, eu queria ser amigo do Colosso. Meu amigo aqui, ó. Ah, você ainda vai entrar pra você conhece o João? Não, mas eu conheço o Colosso. Porque afinal de contas, ele só quer, o Colosso só quer que o Deadpool entre pros X-Men. Pronto. E pra boy band dele. E é interessante que funciona muito bem a química ali dos três personagens. Tanto a Teenage, ela não fala. É. Porque ela é adolescente. Sim, e só manda tweets. Mas é engraçado que... As expressões sociais dela são exploradas. É engraçado que só das expressões que ela faz já é engraçado. Quer levantar de sobrancelhas. Cara, sim. Eu achei genial aquela parte que o Deadpool tá esperando ela fazer alguma coisa. Ela interrompe ele, fica aquele silêncio mortal na cena, porque ela tá tweetando. É legal demais. Ela pega o celular, joga fora e... Explode a anjo. Fiquei eu, véi. Eu achei bacana na exploração dos poderes dela, porque mostra primeiramente ela realmente indo como um míssil, depois mostra que ela, tipo assim, ela consegue expandir o poder dela, que é quando ela manda a placa pra cima. Ela projeta a energia. E eu achei isso massa, velho. E já pegando essa parte, eu vi um easter egg, que eu fiquei sabendo que aquela. Que a plataforma em que o Deadpool briga com o Ajax. Ajax, que eu ia falar Axel. Claro. Com o Ajax. Detergente. Say my name, né? Francis. O Ajax é, na verdade, o porta-aviões da SHIELD. É o porta-aviões da SHIELD. É porque... Você já conhece a iniciativa, ligado? Não. Assim que mostra aquele plano amplo ali de todas as cenas, você vê um porta-aviões. Só que você vê nitidamente duas turbinas de cada lado, assim. Então, gigantesca. Todo mundo assim, velho. Aí já vem na sua cabeça aquela imagem do Steve Rogers olhando pra tela e apontando. Entendi. Eu entendi essa referência. Não, ele teve um colapso vendo esse filme. Ele não conseguiu sair de lação, ele nunca mais foi o mesmo. Milhões de referências. E Capitão América morre pela décima vez. Mas eu acho que me incomodou um pouco aí, poucos minutos ali daquele final. É, tá, tem a trama e ele fala que é um filme de romance, ele vai salvar a donzela. Mas sabe que, tipo assim, o filme, você fica o filme inteiro assim, não, tá todo zoado. Será que vai dar? Tá me surpreendendo. É, e aquela coisa, ele vai lá pra salvar ela, mas eu ficava pensando, ó, cara, vai dar errado, ela vai morrer, vai ser... Deu ruim. Eu quero ver a reação do Deadpool quando isso acontecer, e ela não morre. Termina o filme ele... Bonitinho. Ele se beijando, sabe? Mas ele é feio. Com a... Mas eu acho tá, que tá, eu aceitei. Que ele se beija bonitinho com aquela câmera aérea, assim, aquele negócio mó... Love story, velho. Eu acho que o diretor tem que dar uma zoada. Assim, eu acho que, por exemplo, sair um pouco... Se ela morresse, ele ia sair da proposta inicial da história de amor dos dois, né? Sim, mas é... tipo assim, a gente... a gente tá ligando com um personagem que o cara não tem... Ele é previsível. Tantos propósitos. Até porque, pra fazer o filme, ele teria que colocar um propósito pro Deadpool. Por que que vai ter o filme Deadpool? Tá, tem essa história aqui... Da origem dele, é uma questão de vingança. Depois envolve e o romance, né, da mulher que se apaixonou por ele, é inesquecível para a vida dele. Não foi faltou. É, não deixa sei, eu acho que, sabe, terminar um filme é como eu tive a mesma sensação quando eu vi o Logan chegando pra Jean Grey falando "eu te amo" e enfiar a garra na barriga dela. Sabe, tipo, cara, não sei, eu não tenho uma visão dessa do Wolverine romântico. Entendeu? É a mesma coisa eu ver Deadpool. Eu vejo, porque todas as cenas de romance que envolviam o Deadpool tinha uma zoeira. O cara tá ali mostrando a bunda, tirando um anel da bunda, a mulher. né, tem outras cenas lá. O cara, ele fazendo piadas ali com ela toda hora, entendeu? Ele descobrindo que tá fudido, tá morrendo, o cara fazendo piada com isso. Que é louco, né, velho? É, e no final, assim. Ah, cara, eu considerei um pouquinho diferente de você, porque, por exemplo, eu esperava que no final do filme ela morreria. Eu esperava mesmo. Então no final do filme ela não morrer, eu acho que isso aí faz parte da piada, por exemplo. Sério? Acho que sim. Tudo uma piada. Pra ele sim, por exemplo. Sei lá, todo mundo esperando, ah, ela vai morrer no final. Eu espero que ela morra. É não. O Deadpool. É, o diretor que dá um. É, mas Serginho malandro na galera. Sabe, mas é aquela coisa assim, eu fiquei pensando. E se ela morresse? Qual seria a reação do Deadpool? Eu matei o Ajax, eu não tenho como eu voltar a ser normal. Eu tô muito puto com essa situação. Mas e aquilo ali dá pra ver que é uma organização, né? Tinha aquele agente secreto estranho lá, que dá o cartãozinho pra ele. Uhum. E aquilo ali, nos quadrinhos, seria o projeto da Arma X. É o Projeto X. Entendeu? Seria interessante, tipo assim, se o final não desse nada certo pra ele e ele ficasse, porra, tô sem objetivo, vou, sei lá, vou caçar esses caras, vou procurar, dando um ponto, um gancho, sei lá, porque pra dar continuidade nessas questões, sabe, pra envolver mais o universo do. Você fala que faltou um feeling pra um Deadpool 2. Porra, cara, só que pensa, pega as HQs do Deadpool e você vê que aquilo lá não tem. Razão nenhuma de existir, cara. Tem nexo. Não tem continuidade. Não tem continuidade, cara. Tanto é que você não vê o Deadpool nas histórias do X-Men, por exemplo. Sim. Você vê o X-Men nas histórias do Deadpool. O coisa como era? É. Aí, o que eu acho, por exemplo? Eu acho que no segundo filme, ele vai simplesmente falar, cara, a gente não deu certo e foi embora. Ele e a Morena. Ele vai, provavelmente vai descartar a guria do nada, assim, saca? Porque é assim, cara, que funciona. Oh. Motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face-fucked a topographical map of Utah. Exactly. Próximo filme do Wolverine, já estão dizendo que com certeza é por influência do Deadpool. Do Deadpool. Eles já estão dizendo que vai ser pra maiores. Vai ser? Possivelmente a Fox deve passar. 16. Possivelmente a Fox vai passar a fazer todos os filmes do Wolverine. Talvez até o X-Men. Acima de 16 anos. Mas eu acho que o X-Men, depois do Apocalipse, vai ser muito difícil ter outra coisa. Porque a saga Apocalipse é a saga, praticamente, que é a saga final, velho. Você precisa fazer alguma coisa Apocalipse melhor, é só se você pegar aquela saga de HQ, que o Xavier morre, aí o Ciclope cria a equipe dele de um lado, fica louco, cria a equipe dele de um lado, acho que o Wolverine é líder da próxima equipe, porque... A saga Apocalipse é o Chan. Falando em roupinha, eu gostei muito da roupa do Deadpool. Eu achei que isso, tipo, capricharam mesmo, que eu esperava uma coisa bem cagada. Bem zoado, porque sempre é zoado. Sempre é zoado, eles nunca fazem uniforme. Véi, é X-Men, véi. É um exemplo. Ah, não, aquela jaqueta lá do Wolverine eu tenho em casa. Não dá pra fazer cosplay daquilo. E o uniforme da Missile, sei lá o quê? Não é chamando do Brasil. É esse. Missile adolescente mutante. Missile atômico adolescente. Então, o uniforme da Missile ficou tipo o melhor uniforme do X-Men, cara. E não tá no filme do X-Men, cara. Melhor uniforme do X-Men. O do Colosso é o uniforme do X-Men, no cinto dele tem um X. Pois é, cara. Dá pra você ver assim, no X-Men, igual eu falei, são vestidos. O mais legal é do First Class, é legal, porque o First Class. ficou bem fiel aos quadrinhos. Se você for olhar o primeiro episódio dos X-Men, era azul com amarelo. O da Mística ficou a mesma coisa. É. Já o da Mística é preto com amarelo, que é... Evolução. É um, tem nos quadrinhos. Tem. Aquilo. E assim, e também é outra questão, é porque o filme de heróis que usam máscaras é igual os outros filmes. Você sempre tem alguma desculpa pro ator estar sem a máscara. E boa parte do filme Deadpool, ele usa bastante a máscara. Quando ele tá sem a máscara, ele tá com a cara ferrada, né? Não é um ator bonito, o Ryan Reynolds, o galã. Galã. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. De agora em diante, o que vocês acham que vai ser do universo, os filmes do universo da Fox? Eu acho o seguinte, que X-Men deu, já deu, acabou hoje. Com esse Apocalipse aí, como o próprio Deja disse, que o X-Men, a saga do Apocalipse, cara, ele é o supra-sumo do X-Men, tá? Muita gente não vai concordar comigo, porque tem muitas outras sagas bacanas. Bem, tem. Mas em questão de poder, cara, Apocalipse é o top. É o cara. O cara. É o cara. Mais o mutante. Ele provavelmente, não sei se você pode falar isso, mas o Apocalipse é um dos mutantes mais overpower que existe, né? Na verdade, é. Pois é, porque é aí que tá a questão todos os poderes vieram dele, não é isso? Porque tem essa questão de outros mutantes, de outras sagas, tem até a própria a saga da Fênix, que também é um poder absurdo, superior. É o que pode acontecer, como depois desse filme, se houver outro X-Men, eles podem utilizar ela, ou a questão do... X-Men Fênix. É, ou a questão do conflito entre os mutantes. Mas né, a Guerra Civil... É, estilo a Guerra Civil, mas aí que tá, porque quando o time se divide, o Ciclope se torna o líder de um lado. Aí você não vê carisma nenhum naquele ator que é o Ciclope. É, aí você coloca Hugh Jackman do outro lado, os dois sempre se dividem, os dois sempre batem de frente um com o outro. Porque um dos lados vai ser com certeza ser liderado pelo Hugh Jackman, sim, e o outro, fucking Wolverine. E o outro que é aquele ator que eu não lembro o nome do cara. Ninguém sabe quem que é. Você bota um dos personagens mais importantes de X-Men, os principais Ciclope, na mão de alguém que, tipo assim, ninguém sabe quem que é. No filme ele vai aparecer. A questão nem é não saber quem que é. A questão é da atuação dele não ser carismático o suficiente. Porque a gente já viu muitos, por exemplo, a Daisy Ridley é praticamente desconhecida. Na verdade, eu acho que também nesses treinos do X-Men Apocalipse é a questão, porque a gente sabe que o líder do time, dos X-Men, o Ciclope, ele tem uma grande presença. Aí no trailer eles focam nessa questão da Jennifer Lawrence ser a mais famosa entre eles, o foco dela sendo a líder dos X-Men. E tirando o ator ali, que já aparenta não ter carisma nenhuma, não ter moral nenhuma pra ser um líder, e não quererem mostrar isso, né? Que ele pode ser o futuro líder e tal. Então, acho assim, cara, o futuro da Fox agora é filmes nos Estados Unidos considerados para maior de 18, que no Brasil vira maior de 16, na verdade. Que é true. É, pra eles poderem simplesmente jogar na mão dos diretores e falar assim, ó, façam o melhor que eles puderem. Que aí ele não vai ter limitação, porque eles já viram, limitaram demais, Quarteto Fantástico. Virou uma nada. Começou bem, mas virou depois... nada. E aí agora eles jogaram na mão de um diretor e falaram assim, ó, faz o que você quiser. E deu no Deadpool, foi a mesma coisa que a Marvel fez. Quando eles acharam a fórmula correta, que foi ali entre Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 1, Thor 2, o Soldado Invernal ali, eles acharam a fórmula, assim, ó, fazer filmes desse jeito faz sucesso. E todos os filmes partem daquele preceito. Até Guardiões da Galáxia, ele tem o mesmo preceito. Se você for ler, ele segue a mesma linha. É a mesma coisa. Entendeu? Então acho que a Fox finalmente ela achou a fórmula. Não, nossa fórmula é essa. É a zoeira. É, dá liberdade. É realmente chegar e falar assim, a gente vai fazer filme pra maiores. E mesmo sendo limitado, a gente vai ganhar muita grana com isso. Então quer dizer, eu não sabia não, mas quer dizer então que o Wade Wilson, Ryan Reynolds, ele é fã do Deadpool mesmo, sim, por fora. Sim, gosta, ele gosta fora. Muito. E na verdade, o filme, a Fox só aceitou produzir o filme porque alguém vazou esse alguém que a gente não sabe. Então, eles fizeram, os quatro juntaram o dinheirinho, mandou a produtora fazer o CGI e passou pra Fox novamente. A Fox novamente não aceitou a ideia. Bota! E porra, alguém, aí até o Ryan Reynolds fala em entrevistas que tem 70% de chance de ter sido ele ou não que vazou esse material. Porque é crime, porra, não pode vazar esse tipo de material. É classificado ali como... Então aquela entrevista que ele fala é sobre referente a esse pequeno filme, esse pequeno curto. Não, ele também tem um negócio que fala, que não sei se é verdade, que ele vazou o filme. É, porque eu achei que era disso, dele vazar o filme. Teve uma versão vazada do filme que foi ele que vazou, que ele falou que ele vazou o filme. Não, eu acho que ele tava se referindo nesse ao pequeno filme. Eu achei que ele tava referindo. Com certeza foi ele, cara. O cara é fã do negócio, ele queria ver acontecendo. Eu sei que vazou uma versão do filme. No... Você fala no roteiro? Não, o filme final. Ele deve ter roubado, cara, porque ele foi embora do set de filmagem no último dia com a roupa do Deadpool. Eles chegaram pra ele e falaram assim: você tá indo embora com isso aí? Ele falou: tô, alguém vai me impedir? E foi! O cara é muito fã. Ele fez muito tanta fã. Coisa, ele merece o negócio. Não, pelo amor de Deus. Não, mas é, isso é verdade. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Sobre a cena pós-créditos, cara, melhor cena pós-créditos do mundo. Porque foi baseado no melhor filme do mundo. Do mundo! Melhor pós-crédito do melhor pós-crédito do mundo, né, velho? Verdade. Cara, sensacional. Foi cara, bom. Tino na vida doidado. Ferris, Nito. Ferris Bueller Days Off. O cara pegou e copiou o suéter do cara, velho. Pô, tem umas... Porra do suéter! Não só papel reto, mas tem filmes. Papel de parede! Tem cenas do filme que são a cópia do Curtindo a Vida Doidado. Por exemplo, tem uma parte que tá, se não me engano, o Colossus, a Missile e o Deadpool. Parados assim, a forma que eles estão colocados. Tá igual o pessoal do Curtindo a Vida Doidado. A cena do museu. É, a cena do museu, exatamente. Bem pensado. Pô, velho, foi. Plot twist. Foi um plot twist, foi um final plot twist genial, velho. E tipo assim, o esquema de fala dele, ele praticamente usou a mesma fala, o mesmo roteiro. Ele só altera um pouco pro lance do filme. Mas se você for pegar e botar paralelo dos dois filmes assim, é quase o mesmo fala, é idêntico às falas. E foi uma cena muito bem feita e muito barata. É. Eles não gastaram nada com aquilo ali, cara. Um papel de parede, a máscara do Deadpool, um roupão, Ryan Reynolds, tá tudo certo. Sim, pra quem assistiu os dois filmes, eu assisti os dois filmes, curti o Curtindo a Vida Doidado até mais do que o Deadpool. Um dos meus filmes favoritos. Na hora que eu vi aquela cena pós-crédito, eu falei assim, o filme podia ter sido ruim, daí essa cena aqui... Salvava o filme. Fim de filme. Mas, galera, isso aí, foi bacana o papo, um pouco longo. Mas muita gente falando demais. Mas é isso aí, valeu. Até a próxima. Alô. Tchau. Beijo e saí. I'm touching myself tonight. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya.